Qual foi livre da palagem 17, vento agora 170 graus, 189, atento à possível esteira do Bang da Gol. Janer 6210, continua aproximação, guardando pista livre. No 869, solo foi ao 02, direita 1219. No 869, solo 219, vou liberar a direita. 219, Oliveira. Vou voar 89, obrigado. Daqui é com Alfa, decolador 03, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, bom dia, boa tarde. Chanel 6210, livre voo de pista no 0, teto 170 graus, com 89, com pista molhada. Controle Salvador, muito boa tarde, Papatango Mike, é com Alfa. Papatango Mike é com Alfa, contato radar, preparou 60 de saída coral. Via saída coral, solicita como final nível 100. Gente, o Mike é com Alfa, preparou uma centena. Uma centena, Mike é com Alfa. Sim. Mas que velho, é 78 e isso no zero. Então, 3145, chama Centro Recife, 133, decimal 25. Juan Romeu, Hotel Juliette Serra, mantém em condições visuais, acende código 0111. Reporte para descida. É 6210, solo 05, direita 1219. Controle mais em volta. Prossiga. Coordenação para o editar agora, esse conceito aqui. Aguarde, o Mike Nicole, o senhor vai manter uma centena, o senhor vai no passo a passo. Então seria uma coordenação talvez com o Ilhéus, mantém a proa de coral. Tá, ok, pessoal, mantém a proa de coral, Gostaria do 2231, muito boa noite, postar o 0 pronto. Gostaria do 2231, boa noite, autorizado a linha de decolagem, pistola 0, vento 170 graus, com 9 nós. Gente, autorizado a linha de decolagem, passei o 2231. Gostaria do 2231, decolou 08, controle agora no 208, bom voo. Passa de autoridade. Autoridade, poderia confirmar, foi sobre uma dourada. Siga pra frente, passou 20. Foi sobre modulada novamente, o passageiro do 2231 não conseguiu copiar. 2231, bom voo. Obrigado, 2231. Controle, passarelo 2231, transfere. Passarelo 2231, passado cadastro, boa, parou 160, via saída bomba. Gente, 160, 2231, informa que não tem condições de cumprir o perfil da restrição do 190 aqui, sim. 2231, não temos tráfego de informação principal nosso, só tem restrições para 160. Afirmativo, 2231. Obrigada pela informação. Pode para o táxi. Siga. Pode ligar o serra, deixa para o seu tráfego. Reporta no visual, pessoal. Negócio do LOF, essa é a identificação. Negócio do LOF, contato radar, Neon Milhas, sudoeste do Salvador. Vou na proa de Mari, para a chegada da Mari, reporta me dar os destinos. Controle, passarei 2231. Prossiga. Para evitar informações, o ideal seria uma prova 330. Autoriza para a prova 330. Confio por quantas milhas irá manter essa pro? Aproximadamente umas 10 milhas, senhor. Reporta no final do desvio, 2231. Gente, reportará 2231. Papa Romeo Tango Delta Mike, desce para 2000 pés, o ajuste no 013. 2000 pés, estou Tango Delta Mike. Retornando para o Edmomo, passarei do 2231. Gente, 2231. Torre Azul 6919, boa tarde, pronto. Azul 6919, boa tarde, autorizado em ele falar, título 0, vento 1, 60 graus, turno 0, não. Boa tarde, autorizado em ingresso, decolagem em pista 10, azul 6919. 4.013, boa tarde. Voa direto para a TAP. Gente, voa direto para a TAP, 2231. Passou, doutor, azul, boa tarde. Consiga. Passou outra vez, ficou tudo bom na casa. É torre, 1-1895, hotel de Leste. 1-1895. Torre, Salvador, hotel de Leste. Leste Serra, prossiga. Passa a escala de Itapuá. Está presente, autorizado, cruzamento 2 de aproximação da 1-0. Reporte para Gerabar de 1-7, o ajuste padrão e o vento 1-7-0 graus, 1-9-9. 1-7-0 com 9-9, autorizado base para a direita, não, 1-7, até o dia. Salvador Airport, Zulu Sierra Alpha Tango, November, 48-3247, maintaining flight level 110, position coral and estimated your field 2035, Alpha Tango, November. Zulu Sierra Alpha Tango, November, Skokai D. Blue Sierra Alpha Tango November, with a contact 59 miles off southwest bound Salvador VOR, maintain flight level 110 and flight track Salvador VOR. Maintaining flight level 110 and rotating next overhead Sierra Victor Delta. 208, obrigado, boa noite. Victor Charlie Hotel, acione a identificação. O posto ideal descida via chegada a mão. Hotel, desça até o nível de voo 050. Papa Tango Oscar Zulu Alpha, desça para o 050. Controle azul 6919, 2000 pés, Dael. Azul 6919, contato radar, para o 340 via chegada da Dael. 340 da EL, 6919. Tá passando nosso visual. Tango Oscar Zulu Alfa, controle. Já iniciou a descida? copiado, vou passar com Zulu, Oscar Zulu. Eu sigo, vou passar com Michael Kong. Eu estou passando o Mike é com Alfa, Red 24209, uma ter sequências visuais 105. Confirmar para o IDAL para o destino para o presente. Solo 118, pátio 4, funcionar a frequência livre. Recife até nível de voo 095. Aqui é Solo. Gente, o Mike é com alvo, voo direto assistindo, subindo Recife até o nível de voo 095. Aeronave. Papá, papá, Juliette. Para o plano para o táxi. 1420, auxiliar no táxi, reporte na interseção no piso no zero. Passará na piso. Trone Salvador, o Tango Delta Mike no localizador, da 190. Passou o meu Tango Delta Mike na minha torre, 1-1895. 1-1895, graças. Papá, papai, Juliette, até o Romeu, ainda mantendo a flor de coral, o senhor ainda está na área do controle Ilhéu. Chame 1-2-0-1. Salvador, boa noite, o Papa Romeu Tango Delta Mike. Papá Romeu Tango Delta Mike, boa noite, prossiga. O Delta Mike no localizador da 1-0. O Juliette Hotel Romeu chama o controle Léo e chama o controle Salvador ao Passa Coral. O 1-0, o Tango Delta Mike. Tira. Está passando Vitor Charles Hotel, regras modificadas 2022. Desse condições visuais para o 1.500 pés, ingressa nos corredores visuais e reporta na proje para ele. Passou 2-0, mantém a sessão aguardando para ingresso. Só passando o Mike é qual foi reautorizado 1-0. Torre, poderia confirmar o vento pro Tango Delta mais? Vento 1-70 graus com 9 nós. Grato. 50 via chegada Golf. 050 via bom. Está livre da gente sair pelo taxa? Negativo, 643. Pode continuar. Existe autorização 643? Negativo, 643, mantém as restrições da chegada dela. 169-19, chama centro de CIF, 133, decimal 25. Site visual. 169-19. Foi na escuta, 6919. Chama centro Recife, 133, decimal 25. 3325, azul 6919. Ou o no 645, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2 mil no 0 no 3, autorizado ILS, mando meia partição. Tango azul alto, controle. Zero, que segue da cabeceira, reposta linha de pronto. Tango azul alto, recebo 4.600 no radar. Desça para 3 mil pés com ajuste no 0 no 3. 3.000, 1.013. Vai prosseguir? Gente, libere a direita agora e chama o sol, então, em 121, decimal 9. Libera a direita e chama o sol em 121, decimal 9. Bono 645. Na escuta. Condições da presente voadora na interceptar? Tem, tá voando duro então, agora no 645. No 869. Oxané 6143, direto com o número 3, na aproximação do Salvador, reduza para 220. 220, né? Do 2591 na linha, mantém 1 no 0. Na linha, mantém 1 no 0, desculpa. Confirme sua altitude, não recebo seu modo charge. Estamos cruzando 4.710 para o 90. Não recebo seu modo charge e reporta passando 2.500. Reportará, vou passar 2.500. Passaré 2.231, chama centro Recife, 1.28, decimal 8. Machismo 288, passarelo 2231. Torre 20, decolou 27, controle agora 120, decimal 8. Controle 120, passe 20. Sudoeste do Salvador, o seu radar está encerrado. Mantenha o visual 105 e chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Controle Salvador, passe 20. Passou 20, contato radar, tropar 150 via saída Conde. Vem para 150 Conde. A Papa Paz de Leste até o Romeu, acendo identificação. Zero graus, 99. Autorizada a decolagem do 25, para ver. Contato radar, 60 milha, sudoeste, velho. Salvador voa na Frode Mari. Para chegada a Mari, reporta no ideal de descida. Eu já está no ideal? Desça até o nível de voo 060. Afastando Oscar do Alfa, desça para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, autorizado. Sendo M143, autorização para o sequenciamento, curva à direita, na proa 230. 230, M143. Los 29, controle no 208, bom voo. 208, boa. Barro meu sangue, um abraço para você. Romeu Sango, Índia Bravo, mantém-se em condições visuais, 500 pés na escuta do controle, reporta no farol da barra. O senhor vem pousar em Salvador? Índia Bravo. Estabilizou na LF na 10, voo no 645. Voo no 645, completa com a torre 1895. Obrigado, boa noite. Controle Azul 2591, boa noite. Azul 2591. Contato radar, sua para 160 via saída Coral. 160 Coral, 2591. Serra, receita 10. 1645, boa noite. Repetraining, pouso no 0, vento 160 graus com 109. Está no 0, pode autorizar agora 645. ITAP. 050, direto ITAP. Controle, confirma o limite do 6143. O limite será o curso do localizador, 6143, desça para 3 mil pés com ajuste no 013. 0133. Boa noite, após a aeronave da companhia no final, ali mantém no zero. Após a aeronave, ali mantém. A 1-0-6-2-0. Nossa, Alto do Alfa, completo com a torre 1-1895. Qual foi o seu nome? 1-1895. 1-1895. Ângulo de abraço, controle. Ah, confirma o código que o senhor está alocado. Plane 0145. 0. Ações do laço, se não aproxima o controle, 0 o dano que está livre. Gente, vou. Rotatório e reportar o visual para o campo. Já, reporta. Chané Mion no passo 6, para o curso do localizador, curva esquerda, proa 1-1-6-0. Desça para 2 no pé, reporte estabilizado. 1-1-6-0, autorizado, procedimento descendo para 2.000, reportando estabilizado, Mion no passo 3. Ono 645, solo 235, no 219 agora. 219, pode. 1-1-6-2-0, livre de decolagem, vento 1-7-0 graus, 9-9. Livre de decolagem, 1-6-2-0. And Sierra Victor Delta, maintaining flight level 110, and estimate Lota at 2040. Correct, 2050, Alpha Tango November. Luz Sierra Alpha Tango November, fly direct, conde position. Luz Sierra Alpha Tango November, favor do control. Luz Sierra Alpha Tango November. Fly direct, lotar position. Will report Lota next, Alpha Tango November. Utilização Delta Mike até a deixar ou funcionar a frequência livre. Ação Zulu Alfa, livre pouso, pista no zero, vento 1-7-0 graus, com 8 nós. Gente, livre pouso no 0, Ação Zulu Alfa. 1-6-2-0, decolou agora. 3-7, controle 1-2-0, destino 8. 2-0-8, Sargento, obrigado, uma boa noite. Estamos em posição de hotel, chegamos a Porto Salvador, 1-1-8, decimal 95. 8-9-5. Torre Salvador de Papa Tango Vitor Charlie Hotel. Papa Tango Vitor Charlie Hotel, boa noite, continua a aproximação. Reporta final no 7, ajuste no 0-3. Já reportado, Vitor Charlie Hotel. Salvador, gol 1620, boa noite. Gol 1620, estado radar, procurando 370, via saída FUCA. FUCA 370620. Amiga Bravo, confirme a procedência. Estabilizado, procedimento 6143. Canem 6143 completa, 14, 1-1895, confuso. Dona Medellín, boa. Salvador, controle de Salvador, boa tarde, está 3894. Oi, Salvador, muito boa noite, 6143, estabilizado. Canem 6143, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. Continua aguardando pista livre, pode confirmar as condições, dá uma olhada. Ajuste 013, autorizado final, reporte estabilizado. 2013. Papá, papá, Juliette, Hotel Romeu, desça para 3.000 pés, o ajuste no 013. Aguarda a decolagem Lima Mike Fox. Aguarda a decolagem Lima Mike Fox, 74. Costa Azul Alfa, solo 39, direita, 121, decimal 9. Direita, 121, Vitor Charlie Hotel, livre pouso no 7, vento 170 graus, 9 nós. Vitor Charlie Hotel, baixou e travou. Chanel 6143, continua a sua estimação, sobre a formação, um tráfego à esquerda que pouso na pista auxiliar, não interfere. Sim, Chanel 143. Meia 143, vento 170 graus com 9 nós, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, meia 143. Vou no 620, vou direto com o meu Fox 08. Com o meu Fox 08, gol 1620. Obrigado, senhorita. Tchau, solo 39, confirma a parte. A direita, era mais lento. Vai até acionar a pista livre. Através do parque de situação, Tango de Abraço. Tango de Abraço, Torre, 1895. 305, grato, boa noite. Boa noite, até o meu Tango de Abraço. Tá o meu Tango de Abraço, boa noite, prossiga. Tango de Abraço, Tango final na Ingmar. Tango de Abraço na presença, só autorizado cruzamento deixa a aproximação da 1-0. Reposta final da Enmar. Decidido que a presença está autorizada, está iniciando, Tango de Abraço reportará na final da Enmar. Senhor Mike Fox, confirma a decola do Pátio Fácil. Utilize a colagem, então, vento 170 graus, 99. Solo Lima Mike Fox. Chanel 6143, solo 41, direito no 219. 9. Lima Mike Fox, você falou 43. Agora a transferência. Agora a transferência, você escuta, Fox. Buenas 8 no 1414, 1895. 1208, Fox. 2685? Sim. Obrigado. E o 981, boa noite, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Informa o helicóptero agora cruzando o campo, não vai interferir. Cruzamento da 1-0, estamos abraço já com o Lima mais forte. Este caminho de abraço prossegue então em mar, posto na final, no vento agora 170 graus no aeródromo e 8 nós. Qual que reporta mais próximo de Serra de Jacunda? Onde o senhor reportará? Pouso 5 no 0, vento 170 graus com 8 nós. Ele depois do Rio na frente. Papá, Juliette, então, Romeu, decimando 2 mil pés, autorizado final, ILS, reporte estabilizado. 3894, reduza para 220. 220, reduz 3894. Tá na vertical do LC, ó, o Lima mais próximo. Frequência, Lima mais próximo. Beleza, boa noite. Passou 2-0, controle. A 63 milhas nordeste do Verde Salvador, se o cadastro está encerrado. Mantém a Liga João no 50, chama o controle Aracaju na frequência do 2-0, decimal 3. Caracaju, 1-2-0, 3-4-2-0. O Caimata na final é todo gravado. Não, Índia Bravo, não traço para reportar, reporta solo controlado, ajuste padrão. Padrão controlado para parar, Bravo. Índia Bravo, Cruzeiro, Solos 47, frequência livre. Gol no 869, Alinho, mantenha no zero. Alinho, mantenha, boa noite, 69. O 3, a autorização final LS, reporte estabilizado, reduzindo para 200. Informo que irá seguir um Cirrus 22 na final, que está próximo agora. Afirmativo, confirmando, descendo para 2000, hoje está 2013, seguindo o Cirrus, que está próximo a dona. No 869, livre decolagem, vento 170 graus, 109. Livre decolagem, boa noite, 69. Azul Alfa para Baca, autorizado em ingresso, reporta liberando a pista. Informação Vitor. Voo 1966, desça para o nível de voo 050 via chegada máxima. Descendo 050, chegada máxima. É possível lá na frente, tá? Está presente? Somente manter o perfil, voo 1966. É manter o perfil 1966. Salvador, Zulu Sierra Alfa Roger, Zulu Sierra Alpha Tango November, mantém. Azul 2591, eu tô afastado 54 milhas do oeste do Salvador, próximo a Coral. Mantendo o João 160, chamo o controle Ilhéus. Na frequência 201 e solicite diretamente aquele controle e acessar até o 200. O Zulu Alfa, Sanáfrica, vai ser livre, boa noite. 1360 Árvore, boa noite, na nove. Papá, vou falar de leste até o Romeu estabilizado. Que é minha torre, 1895. Só Papa Juliette Romeu, externo estabilizado. Papá Juliette da Romeu, continua a aproximação. O ajuste no 03, boa autorização de pouso. E3, aguarda a rodão. 85, it's enable 125, this call 845. One, two, five, decimal, four, five. One, two, five, decimal, four, five. That's all, Romeo. Sábado, para o azul 4206. 4206, boa noite, meu tempo de pé, dono zero. Boa noite. Estabilizado, TAM 3894. TAM 3894, contato a torre 1895. 1895. Torre, boa noite, o TAM 3894, final da 10, baixar o travado. Ciente, baixo de aproximação, vai atualização de pouso 3894. Fio ativo, Romeu, seu solo 5-1 livre à direita e chama 1-2-1 no 9 solo. 2-1-9-0. Tan 3894, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, 109. Cruzando o pouso na 10, tá 3894. Uno 869, chama-se Recife, 128, decimal 8. 228, boa noite, obrigado, 869. Ou 1166, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2013, chamarei ILS, boa noite, 166. 4206. Quatro, solo 57, direito 121, 1 no solo. 21, 1, boa noite, 3894. É, corrijo, 21, deixa 9. 219. Meio autorizado pouso, pista, correção, autorizado decolar, pista no zero, vento no 60 graus, 8 mais. Autorizado decolar, já sou 42, cara, Parou de 6201, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Tiro 2, ciente, até o ponto de espera, mantenha a posição do ponto de espera. Autorizado o ingresso, direto ao Golo, repórter livrando na mata. Autorizado, Salvador, boa noite, o azul 4206. 4206, contato radar, saída PUC, nível 350. Bomba 350, azul 4206. 58, controle 208. Nono 66, torre 18.95. 1895, gol, nono 66. O Chané 6201, número de decolagem, vento 160 graus, 8 metros. O Xané 201 decola ao 00, chama o controle 120, decimal 8. 08, obrigado, boa noite. Torre, gol 1166, final, pistão 10, baixou e travou. 1166, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus, 109. Livre pouso, pistão 10, gol 1166. Chané 201 no contato radar na decolagem, saída da EL, autorizado Leda. Leda subindo para o 360. Leda, 360, muito Controle, Salvador, azul 4206.